o seu comendador sempre foi um imenso benemérito, não só para o CPS Basket, como para a cidade recreativa, como para toda a população de São Pai de Gramados. Sempre nos apoiou e acarinhou desde o primeiro momento da criação da secção e, por isso, é para nós realmente uma enorme perda e apresentamos desde já as mais sentidas e sinceras condolências à família do Sr. Comendador. Foi também com o seu apoio que a equipa conseguiu estar em importantes competições. Sim, como eu disse, sempre nos apoiou desde o primeiro momento. Não foi só a construção do pavilhão desportivo, mas todos os anos podíamos contar com o seu apoio para a prosecução das nossas atividades e, se não fosse o seu comendador, não teríamos tido os êxitos que tivemos a nível nacional. Estamos imensamente agradecidos. É para nós uma enorme perda. É uma perda para São Pai de Gramados, para o Oliveira do Hospital, e acho que ficamos todos um bocadinho mais pobres.